chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Vamos parar, galera, vamos parar de se xingar aí, vamos tentar mostrar pra audiência que a gente se dá bem, né? Que a gente se ajuda, se abraça, se quer... Né? Bastante tipo, né? Pô, que isso, velho. Estamos chegando com o Pretinho Básico e Sicredi. Gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Milera Moda está nas ruas. Fala, Maurício Amaral. E aí, beleza? Beleza. Fala, Porazinho. E aí, gente? Tudo certo. KG. Ô, beleza. Boa tarde. Alcemar. E aí, Alcemar. Tá feliz que nem gordo de camiseta, hein, Alcemar? Coisa bem boa, Alcemar. O Faustão tá aí também. Olha aí, galera, brincadeira 8 e 7. Que bom! Fala, Zacarias! Oi, Zacarias, tudo bom? Tô gostando muito de ti. Eu também gosto de você. Todas as criancinhas estão gostando de nós dois. É verdade, criancinha. Que bom, que legal, isso mesmo. É o lado criança do Pretinho Básico, Zacarias e o Joãozinho. Coisa boa. Fala aí, meu compadre! E aí, Neto Fagundes! Tô aí. Tudo bem, meu compadre? Vim de mala, porque eu tô subindo a serra, né? Vou nos representar hoje lá em Bento Gonçalves. Opa, Bento Gonçalves? Pô, segundo representante do programa em Bento Gonçalves, então. É, né, cara? É verdade. Coisa boa. Hoje tem a reinauguração do Bangalô, né? Tem Estação um que é prefeito Bangalô. Lá, sabia, né? Estação Bangalô, que tá junto com a Atlântica lá de Caxias do Sul, os nossos amigos lá de Caxias. Sensacional. E hoje tem a reinauguração lá com realmente um momento maravilhoso, lá, reunindo grandes amigos. Que beleza, é bom tocar em Caxias, né, cara? Bom, é Caxias, cara, é Bento, cara. Bom, e não dá pra, também. E não eu dá quero, pra dizer eu que é a grande quis dizer Caxias serra que... de uma forma geral, olha, né? Cara. A serra de uma forma geral muito acolhedora. Mas qual é o problema de vocês, gente? Tô tentando te ajudar. O Potter vai se atrasando. Mas eu já me ajudo. Eu já me ajudo. Se ajuda que eu te ajudo. Me ajuda que eu te ajudo, alemão. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico e vamos até às 19 horas se ajudando, né, gente? Se ajudando. Homens emitem mais cheques sem fundo do que mulheres. Mas é claro, isso é óbvio. Acredito nisso. Mas é óbvio. Isso é óbvio. É o homem que paga as despesas das mulheres, né? Estudo mostra que 56% dos cheques devolvidos no Brasil são dos homens. Não devia nem dar cheque pra mulher, né, cara? Começa por os aí. Os homens têm a tendência de não avaliar muito bem o preço do que estão adquirindo, pagando mais por menos, enquanto as mulheres compram mais, mas os produtos são mais baratos e têm alta utilidade. Ah, tá. Os homens, em sua maioria, emitem cheques acima de R$300, enquanto que o valor médio para as mulheres é de 150. Tá certo. Tá bom, né? Eu acho assim, Maurício falou e não tem que dar talão pra mulher. Mas é melhor tu dar um talão e assustar o cheque depois do que tu dar o cartão de crédito. É verdade, assustar o cheque, né, cara? Mas assusta. É bem pensado, porra, bem pensado. Ou se, na verdade, o cheque me assusta, cara, quando... Me assusta o cheque. Me assusta o cheque. Me assusta o cheque, cara. Calorão chegou a 38 graus em Santa Maria. Meu Deus! Ai, Dedé! Quente como cesta de camelo, querido. A instabilidade e a possibilidade de temporais podem atingir Santa Maria. Como é que é? A instabilidade e a possibilidade de temporais podem atingir Santa Maria. Tomara que não seja domingo. Domingo a possibilidade vai atingir Santa Maria, é isso? Não, há uma possibilidade de atingir Santa Maria. Não, a possibilidade... A instabilidade e a possibilidade de temporais vão atingir Santa Maria. Não, a possibilidade não vai atingir. Ok, a gente entendeu, a gente entendeu que a instabilidade e temporais... Vamos atingir Santa Maria. Vai chover em Santa Maria. Te prepara, agora é só uma questão de tempo. Sim. É entre hoje e a madrugada. Até agora e a madrugada. E o ano novo. É o ano novo. Entre hoje e o ano novo, te prepara, cara. Deixa a roupa de lado. A chuva chega na região metropolitana de Porto Alegre amanhã pela manhã. Mas pro fim do dia de quinta-feira, a chuva vai chegar em Santa Catarina também. Ah, tá. Certo? As vendas de veículos importados no país caíram 41% no mês de outubro. A queda nas vendas foi atribuída ao aumento do imposto sobre produtos industrializados, o popular IPI, para os carros importados. O Alcemar tem uma Belina importada, né? Importada, da Itália, né? Italiana. É pura massa. Só mais italiano. E nada mais. É pura massa, né? Pura massa. Não, pura massa é a minha, magnata. Pura os massa queridos é irmãos argentinos já estão chegando ao sul do Brasil. Olha aí, Castelhano. Finalmente chegou o lance. Chegou, né? Será, chegou o lance, Castelhano. Agora é hora de você botar a mão no lance. Cara, os caras já estão invadindo a praia preferida deles, que é Canasvieiras, para a temporada do verão. Aos poucos, o idioma espanhol começa a aparecer ali nas bandas de Canasvieiras. A expectativa, pois não? Camboriú não tem mais lugar. Camboriú nem na areia. Não tem mais lugar. A expectativa da Secretaria de Turismo de Florianópolis é de que 90 mil pessoas da Argentina, Chile e Uruguai desembarquem em Florianópolis até abril, que é um número 20% maior que no ano passado. Já estão confirmados 300... Eu disse 300? 300. Não. 300. 543 voos destes três países. Caraca. Para Florianópolis. Cara, e o lance é o seguinte, o cara chega na porta da entrada de Santa Catarina e o cara pergunta, diz pezinho. Pezinho. Aí o cara diz, pecinho, entra. Ah. Só com sotaque. Pecinho. Pecinho. Pecinho. É. Pecinho. Bota o teu pecinho. Aí bota aqui, aí bota ali. Mas o teu enfim, a gente gosta muito de receber os irmãos argentinos aqui na nossa irmãs. Casa. Mas vamos lembrar pros irmãos que tem que ter educação, né? Tem que ter o argentino, que é um povo tão educado, com influências europeias. Sim. Tem que fazer uso desta educação no Brasil. Aqui também, é verdade. Né? Pra não sujar as praias, não abusar da velocidade com seus carrões possantes na estrada. Pô, a gente podia, não provocar morte. A gente podia contratar o Henrico, né? Pra passar boletins pra nós das praias, pra ver como. Tu acha, cara? O Henrico tem distribuído agora muitos lixos. Cara. O Henrico não tá disponível? O Henrico, assim como os flats do dia, são absolutamente dispensáveis no programa. Eu acho que não. Absolutamente dispensáveis. O Henrico não anda bem. Não faz assim. Não. O que tem o Henrico? O Henrico tava preparando uma escola de samba e aí se deu mal, né? Mas que samba, cara? Aonde que é a origem dele, né, cara? Ele é do samba. Vamos falar com o Henrico. Liga pro Henrico aí, Castelhano. Ligação agora pro Henrico. Ligação internacional. Repórter de Buenos Aires, Henrico. O Henrico, claro. Sempre boa a tecnologia, né? Muito bom. Que legal, muito vista, bom. O que ele falou? Ele falou que tá nada bom lá o negócio do carnaval. É mesmo? Gripado, cara, tá frio aí, cara, Henrico. Eu tenho uma pena do Henrico, cara, porque é um cara que tinha tudo pra dar certo, cara. Tudo. Pô, mas ainda cara. Vai, ainda vai dar certo. Manda um abraço. Você, né, cara? Eu também concordo contigo, cara. Eu concordo. Ô, Henrico, manda um abraço. Acho que é isso aí mesmo. O Henrico mandou um abraço pro Fetro. O Fetro gosta muito do Henrico. Obrigado, Henrique. Outro abraço pra ti também, querido. É que o Henrique me parece tenso. Ele é nervoso. É sempre acelerado. Eu não consigo entender o que ele... Olha, cara, eu não consigo entender o que ele fala, cara. O que ele falou, Castelhano? Ele tá dizendo que tem que dar urgente um relógio pro Potter, cara. É verdade. Olha o Henrique. Andá pela merda! Que isso, cara? Lembrando que as brasileiras, né, adoram os argentinos. Pior é que a verdade. Viu o sotaque dele? E as argentinas cagam pros brasileiros. Então você, brasileirinha, abertinha a outros povos. Isso. Né, tu só nos ferra. Tô contigo, Potter. Né, valorize você, brasileirinha, o produto local. É o pau Brasil. Valorize o pau Brasil. 6:11, tá na hora, Girina. Pratos do dia. Do dia do Pretinho Básico com a grande fera, o glorioso, o inestimável, insuperável, inquestionável, KG, galera! Olha o galo hoje, grande galo, cara! Grande fera. Flatos do Dias, que assim como o Henrico, é dispensável, né? 6h23, Carol Celico. Isso. É isso? É. Celico? É. Carol Celico e Kaká estão tentando mais um filho. Às 6h23 eles estavam tentando mais um filho. Tu quer me dizer que às 6h23... A minha equipe é precisa, Maurício Amaral. Às 6h23 a minha equipe estava em Madrid. É um bom horário, né? Porque isso. O cara levando pra dar uma mijada. Nesse mesmo horário, a Carol Celico disse... Kaká, vem cá. Tem uma falcatrua aí. O Kaká se machucou pra não ir pro Gabão. Ele se machucou. Caiu do obeliche. Deve ser a segunda transa do casal, né? Porque ele só transa pra criar. Estava lá. Estava lá apurando o fato. Parabéns. 8h49, Adriana Bombom fura fila de mercado. Que feio. Esse bombom aí já foi melhor. A Adriana Bombom que é ligeira. 10h41, Helena Ranaldi bate papo com amiga no Rio. Maravilhosa! Que maravilhosa! Massa. Bem belas duas comigo. Batendo papo no Rio. Eu gosto da Ranaldi. Querido, também gosto. 12h11, Giovanna Antonelli leva as filhas gêmeas à praia. Qual delas? Que bonito. Essa é a mesa? As duas. Ela leva uma por vez, não, né? Separado. É, com a colada aquela, não. Acho bom não comentar assim. 14h56, mulher moranguinho corre pra pegar avião. Tá na época, né? Tá na época de pegar avião, porra? Não, na época de pegar moranguinho. Eu comprei a Playboy da mulher abóbora. Quanto é que tá o quilo? Como é que é a mulher abóbora? Como é que é a mulher abóbora? É uma mulher abóbora. É assim, seguinte, querido. É só a cabeça, assim, vai fazendo uma voltinha. Não tem braço, não tem perna, não tem nada. Ah, que horror. Mas é macia por dentro. 16h23, Neymar curte dia de sol com Morena em iate. Viram as fotos? É. Que baixaria, suga, né? Cara. Como assim baixaria, cara? Confirmou, né? Porque eu vi todas as fotos, então. Claro que vi. Tu viu todas as fotos? Absolutamente. No blog 9, tu viu no blog 9? No blog 9. Eu vi no blog 13. No holofote, viu também? É, o Maurício vai fazer o blog by 13. É o by 13. Por que 13? Só louco, só coisa de louco. Só louco, só louco. É, não entendi. É só os 13, só os errados. Ah, os 13, os malucos. Aí, ganhou. Muita calma, doidão. E agora, questão de 7 minutos atrás. Nada mais. Não mais do que isso, com 7 minutos. Sai, italiano. 7. Pisou em Sete. Olha aí, gloriosa. Gloriosa glória. Olha. Gloriosa glória, Maria caminha na orla do Leblon. É. No Rio, galera. Gloriosa glória, gloriosa. Tá, já falou. Da casa da glória, Maria. Já falou. Faustão, da casa. Muito obrigado, tá, Faustão? Muito obrigado, Cagê, também pelos passos do dia. Não, sensacionais. Não. Amanhã tem de novo, pontualmente, logo após os destaques do Clique RBS. Amanhã com o Jerimon, isso mesmo. Vai daí, então, Potter. E aí, galera, eu li essa mensagem no Facebook. Facebook. E achei interessante, mas não gravei o autor. Essa mensagem se refere a uma propaganda na janela de um ônibus que dizia assim: balada segura quando beber, use ônibus. Aí vai a mensagem, tá? Abre aspas. Realmente gostaria de entender como que eu ou qualquer outra pessoa vai pra uma balada segura de ônibus se o mesmo para de circular meia-noite e não existe uma espécie de night bus. Ônibus que passaria pelas principais aglomerações de bares e casas noturnas. Detalhe, não é vai para a balada de ônibus, é volta da balada de ônibus. É, porque o cara vai ser, né? Tu vai da balada, tu vai tranquilo. Tá, mas tem que ir de alguma coisa. Não, mas ele pode ir a pé, dependendo do horário. Pode ir a pé, amor. Pode ir a pé, dependendo do horário. Mas o grande lance é esse, que o cara sair às 4 da manhã da balada, não tem como ir pra casa. Ficar esperando até às 7 horas da manhã. Isso é uma falha do poder público. Exatamente. Por hora, pelo menos. Tinha que ter o corujão pra passar. Em Porto Alegre, na Cidade Baixa. Claro. No Moinhos de Vento, entendeu? É isso. Um porão, vou pegar das duas! tem uns corujões. Pegar das duas! Olha, eu já fiz muita festa. Tem o corujão da Assis Brasil lá. Eu já fiz festa já em Porto Alegre. Eu lembro de ter ônibus assim. Ah, cara, é muito bom. Porque nunca bateu um ônibus que passa lá. Vamos escolher um lugar aí de Porto Alegre. Uma casa noturna de Porto Alegre. Escolhe uma. Madrigal. A Casa X. Casa X. Casa X, sei lá. A Casa X fica afastada. Fica na Zona Sul. Na Zona Sul, já é mais complicado. Mas deveriam fazer uma linha, se fosse um Brasil, um país sério. Ah, né? Tá bom. Deveria ter. Mas eu também acho. A linha balada, cara. Em Nova York, o metrô funcionando de madrugada, as gurias tudo arrumadas, produzidíssimas. Mas aí é Nova York, cara. Outro clima, né? Outra vida. Pedido. São Paulo rola isso aí, sabia? São Paulo, dependendo da linha, as pessoas pegam o metrô pra ir. Mas não é Nova York, né? E o metrô de Alegria, querido. Paris também rola. Paris é demais. Buenos Aires, cara. Buenos Aires. Tem sonho, né? É melhor. Quem mandou metrô pra do gente mundo. Foi o. Aliás, acaba o recado aqui, tá? Tá lá em Buenos Aires, cara. Depende. É o melhor motor, é o melhor metrô do mundo, né, cara? tudo lá é o melhor do mundo. Né? Começa uma campanha que é necessário, claro, mas sem a mínima infraestrutura. Alô, Prefeitura de Porto Alegre, PTC, Governo do Estado, Polícia Civil e demais envolvidos. Em que mundo vocês vivem? Quem pergunta é o José Antônio Girata. Tá certíssimo, certíssimo. Faz tempo, porque eu muitas vezes tive que esperar o Jardim IP passar às 7 da manhã na frente do Lola, na Oswaldo Aranha, pra ir pra casa. Ou não, tu esperava por outros motivos. Ou ia a pé. Né? Mas sabe que ontem eu tava vendo um programa chamado A Liga, que eu acho um programa bem interessante, que tava falando sobre baladas em São Paulo, né? Vários tipos de baladas, e tinha uma balada que era a balada black, e nessa balada black não podia beber e não podia fumar, né? Eu achei bem interessante, porque tinha a galera fazendo uma maior festão, sem beber, sem fumar, sem cigarro, sem bebida. Muito legal. E tinha inclusive fiscais, né? Assim, olhando a latinha do cara, o que o cara tava bebendo. E aí a rapaziada se envolvendo em... Pra maiores, né? Isso aí, se envolvendo... Não, pra adolescentes pra cima. E a galera se envolvendo assim com um curso... Não um curso de dança, né? Eles davam uns temas, umas coisas temáticas na festa. Muito legal. Achei legal, cara. Sabe que esse lance, achei legal. Porazinho, eu tava te ouvindo falar e eu acho legal também. Esse lance do não beber, do não fumar, do ir pra balada se divertir de cara limpa... Cara, isso tá tão. Tá criando um corpo tão interessante, tá criando um volume que eu mesmo já saio pra fazer, pra trabalhar, tá? Pra tocar, fazer um som, DJ que a gente é, eventualmente. Isso. Eu me sinto muito mais feliz tomando água. Me sinto menos culpado, menos observado, menos... enfim, cara, do que bebendo uma ceva, tomando um uísque com Red Bull, uma vodka com Red Bull, que eu nem tomo, entendeu? Ah. Mas enfim, eu acho muito mais legal o cara sair e se divertir de cara. Hoje eu tô pensando assim, talvez há 10 anos eu tenho certeza que eu não pensava assim. Mas justamente eu ia te falar isso. Hoje eu penso isso, cara. Há um ano e meio atrás não pensava. É verdade, cara. E tu sabe que botando som me divirto mais hoje de cara, porque eu tô prestando atenção no som. Exato, tá fazendo teu trabalho. E aí tu fica mais concentrado ali fazendo o som, tu já sabe o que vai rolar depois e não naquela correria de pegar mais uma cerveja e de estar ali na função. Falando nisso, amanhã eu vou estar no Basco Louco em Porto Alegre. Entendi. Pô, vou lá te ver e vou tomar uma ceva, porque eu não vou estar trabalhando e vou estar a pé, inclusive. E eu vou estar tomando uma aguinha. Começou com a historinha da liga só pra chamar a festinha dele. Não faz assim, eu vou te amarelar, tá amarelado porque vocês dois já sabem, aliás, estão sentados muito perto um do outro hoje. Eu correndo risco. Assim, eu agradeço aos 30 dias que tu vai ficar fora. E tu tá amarelado também, porra. Dois estão amarelados, tá? Portanto, a partir de agora, no programa Prudência, nós temos ainda um tempo inteiro pela frente. 45 minutos pela frente nós temos ainda. Sem carrinho por trás, né? Cima da bola. Vai, meu compadre! O nego velho, quando esperava pelo médico, olhava um quadro, assim, que tinha uma pintura de uma senhora naquele saguão do médico. Ao entrar, o médico percebeu o nego velho admirando a figura e olhou pra ele e disse: "E que tal? O senhor gostou desse quadro?" E o nego velho, sincero como sempre, disse: "Pelo amor de Deus, querido! Que louca bem feia essa aí! Isso é um filhote de cruz credo parente dos Deus me livre e mais horrível que briga de cego no escuro, querido!" O médico com a cara meio desenxavida olhou pra ele e disse: "É a minha mãe?" O nego velho olhou pra ele e disse: "Olha, tu sabe, doutor, eu até tava olhando que aí é uma feiura caprichada." Beijo, 20 desta tarde, fim de tarde, quase de quarta-feira. Muito obrigado pela sua audiência. Você que já tá dentro do seu carro, se dirigindo pra sua casa ou pra sua aula, pra sua academia, buscar seu filho na escola. Muito obrigado pela sua audiência. Saiba que a gente é muito feliz aqui neste horário fazendo o programa, até mais feliz ainda, porque não estamos no trânsito. Neste horário caótico no trânsito. E nem bebendo, né? Nem bebendo. Eu também, quando comecei a fazer o Pretinho sem beber, como eu aproveito mais o programa. Faz dois dias, dois programas isso, né? Tem demais. Ô, Magnata. Fala aí, Pause. Posso usar o tempo aí do programa pra ler um negocinho aqui? Fala aí, otimiza, né? Pessoal aqui que tá sempre na escuta. É, a galera da Associação dos Deficientes Visuais de Rio Grande. A galera tá sempre ouvindo aí, os magnatos da Associação dos Deficientes Visuais de Rio Grande. A gente foi numa balada uma vez, lembra? Umas primeiras baladas do Pretinho, 2007, eu acho. E a gente foi lá no Yacht Club, é uma coisa. Lá em Rio Grande. No Marítimo. E aí uma turma de cegos foi, lembra? Me lembro. Cantei reggae na estrada pra eles. Isso aí. Hey! Vai, Porazinho, então. Aí, estamos sempre. Diz aqui, ó, estamos sempre na escuta quando reunidos aqui na instituição, trabalhando pela efetivação das políticas públicas para pessoas com deficiência visual, Magnata. Somos hiper fãs de vocês. Abraços para Marcelo, Renata, Fonseca, o grande Fonseca, Daniela, Josiane, Lediane, o Fernando, que pede aí um Fiadapu. Fiadapu! Ah, velha! E também um abre teu olho, magnata, pra nós. Estamos sempre aqui na escuta. A interpretação. Só que aqui pediram pra ler as 13, ô magnata. Botou as 18. Eu não vi direito esse meio. É um baita de um sacana. Sacana, sem vergonha, safado. E amanhã eu vou estar no show do Soja, hein? Show do Soja, vou estar abrindo lá, hein? Do ladinho do Pepsi on Stage. Vai abrir o quê, cara? Vou abrir as mochilas. As portas da esperança. Ô, Pauzinho, tá maluco. Manda um abraço aí pro Fábio Bagé. O grande Fábio Bagé. Pra Tatiane, que são os pais, o pai e a mãe do Lucas Limeirão. Ah, o grande Limeirão. Na escola Sérgio lá de Viamão, tá sempre ligado no Pretinho. Limeirão de Viamão. É isso aí, Magnata. Tá bom, obrigado, Pause. Olha só, a gente falou ontem sobre Magal, né, cara? Sobre ser Magal e tudo mais. Magalera. Já recebi um e-mail hoje do parceiro, até nosso colega de empresa aqui, o André Faro. Ele é gerente de logística do Vialog. Mas crente. E aí o André Faro me disse assim, ó: sou colega de vocês e pai, ontem ouvi sobre o Magal, queria dividir com vocês uma suspeita que eu tenho. Eu era estudante do Colégio Anchieta em 1980, provavelmente na mesma época que tu, KG. É, né? Verdade. É, em 80, e na época era um dos que começou lá com o movimento de carros rebaixados, a minha cheveteira rebaixada, sempre bem polida, com som, faróis escuros, rodas, cano dimensionado. E sem carteira, né? Comando carteira, de válvula preparado e pá. Sempre apresentei muita caranga bacana ali no Anchieta, na 24 de outubro, crocodilos, ribs, amarelinho. Caramba! Fazia pega na rua, coisa horrível, de Badaguer. E meu apelido no Anchieta era Magal, por causa dos cabelos e da minha aparência com o cantor. Sidney Magal. Não sei se é uma bobagem minha pensar que a origem do termo Magal esteja ligado aos carros, porque veio de mim. Claro, sim. Tá, exagerou. Mas será, cara? Eu tenho certeza que veio dele. Claro, mas tu imagina que aqui, ó, foi lá no início, nessa época, o movimento. O cara foi um dos precursores deste movimento. Chegando com o carrinho do Magalismo. Chegando com o carrinho rebaixado. Com o carrinho rebaixado no colégio com 16 anos, sem carteira. É muito bonito. Cara, não é, não é essa questão. Não, mas o verdadeiro aqui. Magal pega o carro aos 16. Exato, 13. É, 14. E aí 11. O cara é parecido com o Magal, e aí os caras olham, olha lá aquele Magal, para aí ficou Magal, cara. Não, mas o Magal é por causa do Sidney Magal, não é por causa dele. Mas cara, aí é que tá, sei. O cara era parecido com o Magal, com o Sidney Magal. Ah, o cara, né? O cara era parecido com o Sidney. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Vocês estão prestando atenção em mim? Claro que sim. Vocês não estão prestando atenção em mim, cara? Tá. Claro que sim. Cara, eu vou falar uma coisa horrível pro André. Ah. André, não era por causa dele. Não era, André. André, tenta outra, André. André, não, André. Não era. Mas eu vou falar uma outra coisa pro André. André, talvez fosse tu, querido. Muito bom. André, estamos divididos, André. Talvez fosse. Pela primeira vez eu vou concordar com o Potter nesse programa. Não é por tua causa, André. Olha aí, olha. Tá bem. Os dois já estão amarelados. Deixou de ser uma provocação, né? Olha aí. Tá bem, tá bom. Olha aí, ó. Querido Joel. Oh! E aí, Joel? Aí, do Heavy Reader, Truve Twig. O quê? Hã? Trava-língua. Because tonight is the daylight, but not night now ainda. Ah, já é noite, não tem luz. I have drink it's late, the pôr do sol. Ah, mas tá aí. Ah, tu tava lá no pôr do sol. Almira, a turma do Almira ali, né? It's true! Vamos lá! E modelo 1, tem 5 hoje. 5. 5. Não é pra entender mesmo. Essa cara é preocupação. Vamos 1. Ela odeia bolo de uva. Entendeu? E não em inglês. She gap cake. Como é que é? Esse é fácil. She gap cake. Grape cake. Eu não vou gritar hoje que eu tô com a voz de toda a idade. Então não vou manter o padrão. Por que tu bebeu? Que não, será? Não se, não se cuida, né, Joel? Ele disse que tava ali não se cuida, né, Joel? Ô, Joel, tá batendo. O Joel e o Pedro Esmanuel estão na mesa batida do Feta e do Porã. Saí pras festas não e beber. Ô Joel, mas tá uma turma boa no Pôr do Sol. Estamos montando uma turma boa ali. Tá bom. Tá ficando legal ali. Tchu! Nós certamente veremos o sol brilhar em breve. We surely shall see the sunshine soon. Isso também. It's not the complicated. Three. Sem suíço, vale navio rapidamente. Como é que é? Sem suíço, vela o navio rapidamente. A vela onde botar a vela. E agora three. Se suíço, chip, chave, swift. Tá complicado isso aqui, pô. Chama o teu amigo lá, ó. Ô, Ronaldo! É, o dela agora acabou. Não vai me ferrar. Vai, ferrou. E o Carlos Alberto, acabou. Carlos pode Alberto. Pode ir embora, Joel. Carlos Alberto, gengibre! Gengibre, Carlos Alberto. 4. 6 caracóis que o regadinho deslizaram lentamente para o mar. Que? Agora quero ver. Sim, sim, pessoas, nice, see the light, slow sweet. Cara, não dá pra ouvir o português, cara. Não olha dá pra entender o português. Aqui, eu tenho que treinar amanhã, porra! Five! Quantos pães de umbigo assaria se o umbigo pudesse assar pão? Como é que é? Quantos pães de umbigo? Pães. Beagle, cachorrinho. Beagle. Cães. O cachê é aquele pães. Que não toma banho. Cães. Quantos pães de umbigo assaria se o umbigo pudesse assar pão? Ah, tá. Tá. Vai. How many big or big, with big, big bang, if a big or big, big, vamos lá, porra! Trata o gengibre aqui, não dá mais! Acabou, né, Joel? Terminou, pode ir, Joel, pode ir, nem vou te chamar mais. Porra! Nem vou te chamar mais, pode ir, Joel, vai, vai, Cajetu. Quatro mães católicas... Tu tem a voz mais forte, Cajê, manda bala aí. Quatro mães católicas estão tomando chá. A primeira mãe, querendo impressionar as outras, diz: meu filho é padre. Quando ele entra em qualquer lugar, todos se levantam e dizem: boa tarde, padre. A segunda mãe não fica atrás e comenta: meu filho é bispo. Quando entra numa sala com aquela roupa, todos param o que estão fazendo e dizem: sua bênção, bispo. A terceira mãe calmamente acrescenta: pois o meu é cardeal. Quando entra numa sala, todos se levantam, beijam o seu anel e dizem: sua bênção, eminência. A quarta mãe, que está ali parada, tranquilo, finalmente diz: meu filho tem 1,90, é bronzeado, tem olhos verdes, pratica musculação. Quando entra numa sala, todo mundo olha e diz: meu Deus! Ah, adoro vocês, beijo, Maíra de Castilhos Alves, que mandou essa aqui. Deixa eu só falar uma coisa antes do Potter. O Potter quer meter uma piada aqui. Tem uma ouvinte, eu não vou dizer o nome dela porque ela pede pra não ser identificada, mas ela é médica, ela é ginecologista e obstetra. Isso é importante pra humanidade, pra humanidade. Meu Deus. E ela pede pra eu ler o e-mail do falecimento, sobre o falecimento de uma menina que fez um aborto numa clínica clandestina. E ela pede pra eu ler esse e-mail quando a Rodaica estiver aqui. Então eu quero dizer pra ela: olha só, a gente recebeu o teu e-mail. Eu vou fazer como tu pediu, vou ler esse e-mail na sexta-feira quando a Rodaica estiver aqui, porque a Rodaica é mãe, assim como eu, pai, de uma menina adolescente, e ela quer ouvir a opinião da Rodaica, porque diz que a Rodaica tem, enfim, tem abrangência, tem penetração nas meninas, nesse público, e quer ouvir a opinião dela. Então eu vou deixar pra sexta-feira este e-mail. Você também aí, por favor, não perca o programa de sexta-feira, 13 horas, e peça de preferência que seus filhos também escutem, porque é um caso muito grave. Clínicas clandestinas de aborto que matam pessoas. A gente fala sexta-feira. Gravíssimo. Teve outro caso também, né? Teve outro caso aí também, né? São quatro casos, que ela citou quatro casos que já passaram só por ela neste mês. Não, mas não foi de aborto, foi uma tragédia que aconteceu, que a enfermeira foi colocar alguma coisa na criança. Não, a enfermeira injetou leite na veia da criança. Que isso, cara. Coisa bem. Sim, bem há pouco tranquilo. Tempo atrás tinha acontecido já. Não caso. Tem nada a ver com as crianças. Não tem nada a ver com isso, cara. Isso é outro assunto. Isso aí é outro assunto. Aí ela fala. Bom, enfim, vamos falar sobre isso sexta-feira. Vai, Potter! Uma piada? Não, classificado. É, né? É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas da nossa audiência aqui. Um cara quer vender, olha só que massa, velho. O cara quer vender uma mesa de bilhar oficial. Ai. Se eu tivesse espaço na minha casa, eu gostaria muito de comprar essa mesa de bilhar oficial. Olá, queridos, tem que tirar minha cama, talvez, pra botar a mesa. É uma boa, é uma boa. É mais duro do dormir em cima da mesa de bilhar. É verdade. Infelizmente, preciso me desfazer de minha mesa de bilhar pra garantir mais espaço na minha garagem. É uma mesa oficial de bilhar, completinha, com bolas, triângulo, tacos, isso, cinco tacos e suporte para fixá-los. Estou pedindo a bagatela de R$500. A mesa está em Canoas, em excelente estado. Então mande e-mail para vendomesadebilhar@bol.com.br. Dá pra ter umas mesas que camufla de sala de jantar, né? Que vira mesa de jantar, é verdade. Então, tu agrada a mulher, compra uma mesa pra sala de jantar e também usa pra jogar. Uma vez por semana. Não é pra me exibir, mas eu tenho essa mesa lá em casa. Pô, olha que beleza, meu. É legal que ele convida a gente. É que jogar, é outro nível, né, cara? Outro obrigado, nível, né, por ter o convite. Agora, já tô botando eu nem as portas. Queria ir também, cara. Já tô botando as portas agora, já botei a mesa lá pra dentro, agora estão botando as portas. Certo. A hora que fechar, tivesse fechadura, tá convidado. Muito bom. Deixa bom. Eu perguntar aqui pro Alcemar, não dá pra transformar essa mesa assim, tipo, nessa é essa de bilhar e fazer uma de jantar? Tu não consegue fazer isso, Alcemar? Não dá, porque eu acho que a madeira de mesa de bilhar é tudo madeira 2. E pra mesa de jantar tem que ser 17, não vira sopa. Vou lá botar uma fórmica ali em cima, uma fórmica de não, não tem jeito, Alcemar. Não tem a madeira é 2. A outra é 17. Vai virar o suco, vai estragar a mesa. É verdade, Alcemar. Virar o suco? É arroz também? Corrói? Arroz corrói? Arroz? Arroz corrói? Arroz branco não é bom, né? Arroz corrói? Mais um ouvinte aqui vendendo sua moto. A moto é a Tereza. Ó, oh, Tereza. O nome da moto do cara. É demais, é demais. Ela é uma CG Titan 2002, prata com freio a disco, partida elétrica, e estou pedindo a bagatela de R$2.800. A moto está muito bem conservada, com 42 mil quilômetros, que é pouca quilometragem pelo ano de fabricação, segundo o nosso ouvinte. Estou vendendo, pois não estou mais usando. Não. Tá em Floripa. Mas o pessoal do RS também pode se puxar. É, o contato é vendo a Tereza, Tereza com S, vendo a Tereza arroba gmail.com. Tereza é gíria de televisão, Tereza? Né? Tereza é gíria de TV da antiga, Tereza, é verdade. Tereza. É verdade. Muito bem, 6:30, show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Atlântida. Obrigado pela audiência. Grande parceria, 20 minutos para 7. Telefonia Big, da Meleira Moda está nas ruas. Sicredi, gente que coopera, cresce. Doutor Alceu tá aí? Doutor Pepe! Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta. Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu! Doutor Peter, o Grêmio que agora é o Wagner Love, doutor Peter. Opa! Ele tá na Rússia. Mas quer ser campeão da Libertadores, o Grêmio, ninguém. Ele diz que o Grêmio é bom pra ele no Brasil. É bom jogador de clube. O Neymar comprou, o Santos comprou o Neymar até 2014. Não sai antes da Copa. Assinou o contrato Santos hoje. Santos revolucionou o futebol brasileiro. Hoje ele apareceu com a camiseta, né? Neymar Júnior 2014. É, bata minha pé. E hoje é o Basco, na Sul-Americana. Basco? É o Coral vai estar tocando lá. Amanhã. É o jogo do Duden. E a Globo vai passar a transmitir o FTC, doutor Peter. É verdade, doutor. Quem que vai narrar? Quem? O Galvão Bueno. Vem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo da Califórnia. Para assistir todas as suas emoções, mais uma etapa do UFC. Os lutadores estão entrando em campo ali, Arnaldo. Começa a luta! O Figueiro está com uma disposição, correndo o ringue todo. Parece um leão, já o laço. Agora tem que colocar o coração na ponta da luva, Minotauro. Ele socou com a mão que não era dele, não é dele. Não é esquerda. Se o Figueiro acertar todos os ataques, fica bem na defesa e ganha. Foi pro chão, caiu! Toca o gongo e termina o primeiro round! Imagina isso! Haja coração, amigo! É dramático! O cara deu um soco abaixo da linha da cintura! Isso vale, Arnaldo? O Arnaldo começa! Começa o segundo round! O Arnaldo do Galvão vai ser o Anderson Silva, né? É, vai ser a narração do Galvão e comentários do Anderson Silva. Muito legal, eu acho que ele foi importante! É isso aí, Galvão! É, amigo! Não tem mais bobo no torno. Quem sabe agora, Anderson? Isso, ficando pra cima dele. Pra cima dele que eu quero ver. Pra cima dele que eu quero ver. Chuta ele. Leva pro chão, passa a meia guarda. Vai pro ground. Calma, Anderson. Tá bravo, tá ficando bravo. Leva uma rastrada. Olha o arm lock, ele é perigoso. Acabou. Chuta ele. É preciso repensar o MMA brasileiro. Tá na hora de repensar. Eu tava pensando agora isso aí. Quem mandou pra gente foi o Edmar Silvano. Obrigado, Igor. Alvorada ele. Ele vai ser o Vitor Belfort, na verdade. Não é, é o Anderson. O Anderson Silva que ontem, né, já estava na Ana Maria Braga pra promover o UFC na Globo. Eu tô no lugar da olha aquele que a gente papagaio. Vê aqui, a gente vê de manhã aqui. Isso o... aí é uma vitória. Não, não, não, né? Tu vê. É uma vitória enorme do MMA no mundo. Na verdade, a Globo já tinha passava só no Sport TV, né? Eles vão gravar um disco. A Globo nunca quis passar a luta em canal aberto pra não, de repente, chocar. É que é violento, né? Não adianta, é violento. Mas como o MMA teve uma repercussão muito positiva o ano passado. Mas vai ser que nem boxe, porque vai ser bem de noite, assim. É, mas sábado, 1 da manhã que vai começar. Falando em boxe, vocês falaram ontem da morte do Joe Frazier? Pô, não falamos, Joe cara. Frazier, é verdade. O Smoking Joe, que foi o primeiro cara que venceu. Venceu o Muhammad Ali. Primeiro, Ali. Foi o único. O primeiro a vencer Muhammad Ali em 70 e poucos. O segundo foi o. Foi um dos grandes lutadores da história do boxe, né? Daquela época romântica do boxe. Muhammad Ali, Smoking Joe, o George Foreman, entre outros aí, né? E o Henrique também, o Henrique também. O Rock Balboa, o Rock tava também nessa. O Rock tava nessa. É que nem o Falcão, né? Adrian! Adrian! Sem dor! Pra gurizada de hoje, assim, o boxe viveu as suas épocas como o MMA vive hoje. Sim. Né? E teve suas épocas, teve a época do Muhammad Ali, verdade, né? O MMA Tyson, é a evolução do boxe, né? Eu não sei se é evolução. No sentido de que o boxe depois veio agregando outras artes, né? No UFC e tudo mais. Que o boxe depois do Mike Tyson, cara, ele perdeu o encanto, perdeu a graça. Perdeu a graça. Teve o Evander Holyfield ali que lutou um tempo assim, mas depois que teve o Tyson, cara, não existiu. Pô, e o Popó, cara? E o Popó, sabe que ontem conversando com o meu professor de boxe, o Pedro, lá da Companhia Atlética, ele falando justamente sobre isso, que o boxe no Brasil deve muito ao Popó, que teve um boom nas academias depois que o Popó passou a vencer. Pô, eu entrevistei o Popó, agora ele é deputado federal pela Bahia, né? E ele teve aí pra jogar uns jogos beneficentes junto com o Romário, aqui no sul do Brasil, São Leopoldo e Canoas, e ele unificou 3 títulos, né? E ganhou em 3 categorias diferentes. Exatamente. Três pesos diferentes, foi um grande campeão, Popó. Deixa eu perguntar pra vocês, não querendo mudar de assunto, mas já mudando, vocês querem saber mais 3 atrações para o Planeta Atlântida? Sim! Então é o seguinte, tem que entrar lá no site ofindoplaneta.com.br e deixar lá o seu curtir. Nós precisamos mais poucos curtir para poder liberar mais 3 atrações no findoplaneta.com.br. Então ajuda, a gente tá louco para liberar e a galera deve estar louca para saber também quais são as outras 3 atrações. Tem dezenas de atrações ainda a serem confirmadas, divulgadas, mas nós temos aqui a missão de chegar então em 30 mil curtir. Já chegamos em 10 mil, em 15 mil, em 20 mil, em 27 mil. Agora precisamos mais 3 mil curtir pra gente divulgar ainda hoje mais 3 atrações do Planeta 2012. Agora. Vai, nego velho! Agora, certo dia, nego velho resolveu conhecer Brasília. Mas credo! Chegando na capital federal, o nego velho já foi pra noitada, né, querido? Não vou ficar aqui normal. Sem fazer nada. Depois de passar a noite bebendo tudo que ele podia. Bebia até água de vaso de flor, né, querido? Voltando pro hotel, ele passa na frente de uma grande construção, que ele achou bonita. E tava escrito ali, Senado. O nego velho foi entrando, né, querido? Meio apertadinho, foi entrando. Chegou o guarda. É! Onde é que o senhor pensa que tá indo? O senhor é quem? Dá licença, querido. Sou o presidente do Senado. O guarda olhou pro nego velho, que parecia que tava dançando chula, né? De tão fermentado que já tava... O senhor por acaso é estúpido? Tu é um débil mental? Tem merda na cabeça? Toma droga com mate? Burro! Idiota! Olha, querido, eu nem sabia que precisava tantos requisitos pra ser presidente dessa coisa aqui. Boa, amigo. Manda um... Piada! O Cristiano Toiler! Tá na hora, né? Eleição tá aí. Tá na hora, é verdade. Eleição tá aí. Aí manda... o homem desafia a mulher. Isso é uma piada? É uma piada? Não, é uma rapidinha. Nem precisa da vinheta. Tá bem, tá bom. Casal sem o patrocinador. Ah, então tá. Então é uma piada. Piada velha do porão! Apoio! Peças automotivas Cimas! Cimas Freios! Cimas Pneus! E Cimas Turbo! Só um pouquinho, deixa eu falar uma coisa. É, Potter e Porã. Potter, quando o Porã disser que não precisa a vinhetinha, deixa ele dizer que não precisa a vinhetinha. fica batendo vinheta, não fica retrucando. Cara, você já tem o amarelo, cara. Cara, assim, olha, eu vou falar só contigo, Alexandre. Tu vai na Alexandre, piada agora, não, né? Não vou direcionar a palavra a esse cidadão que tá aqui do meu lado. Vai na piadinha? Mas tudo bem, vamos na piada, então. Piadinha velha do Porã. Casal sempre discutindo, sabe como é que é aquela coisa? Casal discutindo e tal, e o homem desafia a mulher. Eu duvido que tu me diga algo que me deixe ao mesmo tempo triste e contente. Caraca. É, e a mulher pega e fala: o pinto do teu patrão é menor do que o teu. Ah! É hora de repensar o casamento brasileiro. Marcelo de Pelotas. Aliás, a mulher que tem o patrão como amante. Ela e o pinto do patrão é menor que o do marido. É um ser que tem que rastejar. É uma desgraçada. Que imagina, coitado do cara, agora você que tá com essa mulher, imagina se ela tá com um amante dela, é o patrão que te abanou agora lá da frente. E o patrão tem o pinto menor que o teu. Ele paga a tua mulher e pega a tua mulher. Isso é um recado que tu tá mandando pra alguém, né, cara? Vai, corno. Eu te conheço, é um recado que tu tá mandando pra alguém. Tu conhece alguma colega aqui de empresa que tem caso com o chefe, é isso? Tu tá querendo insinuar isso, é isso? É isso que tu tá querendo insinuar? E que o cara disse tchau parceiro pra ele. Não, acho que não tem. Não é isso. Tchau parceiro. Não deve ter. Tchau parceiro. Tchau parceiro. Você mulher, agora tá no carro com seu marido. Tchau parceiro. E tá traindo seu marido com um patrão. Que coisa feia. Mas vai trair com quem, rapaz? Com um colega, meu. Com um patrão, não. Com colega, não. Com o patrão dela. Cara, olha, mais uma vez eu vou ter que concordar com o que disse o Potter aqui no programa. Mas a mulher tem muito mais a ganhar traindo o marido com o patrão do que com o colega, cara. Coitado, cara. Coitado, o cara ganha dois salários mínimos. O cara vai ser coitado igual se ele for traído com o patrão ou corno. E corno. Tem corno e corno. Cornos e cornos. Não. Cornos e cornos. Não. Eu sou obrigado a discordar daí. E patrão não pode ficar com ninguém. Porra, como diria o nego velho, não pode. Silêncio, não existe patrão, mulher. Eu vou te dizer, mas o patrão pode o que ele quiser. Não pode. Ele é patrão, rapaz. Aqui, ó, como colegas meus, né, que se aproveitaram da sua posição, por exemplo, né? Quero nomes. Pra ficar com estagiária, né? Ficar com estagiárizinha, né? Agora tu vai ter que falar. Eu quero nomes, Potter. Porã. Olha aqui, cara. Eu sabia. Vai dizer que não. Fala pra mim que é mentira. Já te dou a palavra. Olha na minha cara e fala que ficou com uma estagiária. Só um pouquinho, Potter. Vagabundo. Potter. Calma. Olha aqui, ó. Só um pouquinho. Eu tô quieto. Eu preciso. Potter. Eu tô quieto. Para. Tu já tem amarelo. Eu tinha que agora te expulsar. Eu acho que tu deveria fazer isso. E aí eu tenho que te expulsar também, não, daí. Mas eu não fiz nada. Mas não, é verdade. É, só um pouquinho. Regra, olha regra. Só. Olha aqui. Vamos acalmar. Eu posso... Tu contou posso... a piada, porra. Eu contei a piada. Contou? Ah, tá, beleza. Eu posso contar outra antes de embora? Não, eu como só... vocês embora, olha aqui, embora, cara. Olha, tu vai embora. Como vocês embora? Tá dizendo que vai me expulsar aqui com esse abostado do Potter. Abostado? Não vou expulsar nenhum de vocês dois. O prêmio seria expulsar vocês, eu não vou fazer isso. Olha aqui, cara. Eu realmente fiquei com uma estagiária. Mas que virou minha mulher. É isso, cara. Aí, porra. E isso não quer dizer nada. O amor nada, pode acontecer, nada. Inclusive. O amor pode estar do seu lado. Do seu lado. Por exemplo, tu pode te apaixonar pelo Pedro Ismanioto, Potter. E isso pode ser natural. Pedro, tô indo pra São Paulo. Não falei isso. Tá indo pra São Paulo, Pedro? Cabeça lá já. E eu não entendo também qual é o teu problema com o cara ficar com a estagiária. Tem muita gente aqui que fica. E eu não vou dizer. Eu quero nomes. Tá aqui nessa mesa. Não, o Potter deu nomes. Tá aqui nessa mesa. Eu quero nomes, Porã. Eu quero. Não, agora, Porã, olha bem pra mim, Porã. Agora tu vai ter que falar. Eu quero nomes, Porã. Agora eu quero que tu fale. Eu quero nomes, Porã. Eu tô fora. Eu quero nomes, Porã. Eu vou dizer. É porque se tu não disser, vai ficar ruim pra um, pra mim, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, te incluindo. Não, mas ele já assumiu que ficou. É um cara que vem de vez em quando aqui e pega estagiário, o Alcemar. Ah, não! Alcemar. Pega. Se escapou, Alcemar. Calma, entrega, tá louco? Tem o Adão? Ah, ele tem o Adão. Tu é fiado, Alcemar? O Adão vai ficar bravo comigo, né? Tu é fiado? Eu conheço ele. Cara, Alcemar. Olha, é cara, eu vou dizer só. Vai daí, Alcemar, vai. Eu? Não, só um pouquinho, Alcemar, desculpa. Potter, por favor, pode sair, Porã, pode sair, por favor. Ah, não. Não, pode sair os dois. Eu não fiz nada, sai os dois, sai os dois. O cara fica me provocando, sai os dois. Não, sai os dois. O cara fala, inclusive, da minha casa que é geminada, mas é minha. Aquele traço lá que tu mora. Tá, parou, parou. Obrigado, galera. Olha só. Obrigado. Olha só. Olha só. Voltem amanhã. Voltem amanhã. Voltem amanhã. Obrigado, gurias. Caralho. Ouviu um tomate cru ali? Eu queria pedir desculpas pra audiência, né? Porque agora nós ficamos em cinco aqui. Mas de qualquer forma, a gente não pode permitir isso, né, cara? O programa. Sim. Como assim? Tem mano? Seis, tem um do meu lado. A gente não pode permitir que os caras venham lavar a louça suja deles aqui no programa, né? Cara? Vocês vêm brigando há horas. Caraca, meu, que valeu, tá louco. Valeu. Não, Porã, sai! Só esqueci do óculos, cara. Dá o óculos do Porã. Já perturbou demais o programa. Obrigado, hoje, hein, massa. Porazinho, querido. Vai, Alcimarzinho! Muitas pessoas dizem que beber leite aumenta a força. Não aumenta? Ah, leite é proteína, né? Ah, não tem! Beba 5 copos de leite e tenta mover uma parede. Vai conseguir? Não. Acho que não. Não vai conseguir, não. Não vai. Agora faça o teste. Beba 5 doses de vodka e a parede se mexe sozinha. Comprovaram cientificamente. Cláudio Barbosa mandou. Cláudio Barbosa. Ô, meu, numerólogos e esotéricos estão ansiosos para as 11 horas e 11 minutos do dia 11 de novembro de 2011. Sexta-feira que vem, depois de amanhã. Agora, meu? Agora, depois de amanhã. Meu, muitos acreditam que a data vá gerar eventos incomuns. Para a maioria das pessoas, é apenas uma coincidência de relógio e calendário que acontece apenas uma vez a cada 100 anos. Mas numerólogos e esotéricos acreditam no início de um humanismo renovado, de uma nova harmonia no mundo, a abertura de um portal para outra dimensão. Abre o portal aí, Alcimar. Ou até mesmo uma revolução da consciência. Olha! Excelência. É a chamada era de Aquário que está se aproximando. Abriu o portal. Cara, eu tenho essa era lá em casa. Como que assim? Era, Cacilha? Aquário. Né? Aquário. Não, cara. Vocês estão muito burro, assim, ó, centenas, milhares de aficionados pelas ciências ocultas planejam se reunir neste dia para cerimônias e danças volta do evento. Entendi. Várias páginas dedicadas a esta data já apareceram no Facebook. A Organização Nacional dos Cegos Espanhóis organizará uma loteria especial com um prêmio de 11 milhões de euros. Olha o 11 de novo. 11 milhões de euros. Cara, olha o 11, hein, cara. Grupos em mais de 50 países vão aproveitar a ocasião para sentar em silêncio e meditar. Inclusive o Neila já confirmou presença neste evento de sentar em silêncio. Não é fácil, cara. Não é fácil. Pro Neila não é fácil se manter, né, cara? Ele tenta ficar em silêncio, às vezes dá uns guinchos. Cara, o 11 é terrível. Cara, o campeão da Libertadores vai ser o 11 Caldas. Né, cara, quantos jogadores tem no time de futebol? Improvável, né, cara? Quantos jogadores tem no time de futebol? 11. Qual é a 11ª letra do alfabeto? É o K. É o 11. Cara, é terrível. E o que que tem o K a ver com isso? Não sei, mas é a 11ª letra do alfabeto. Mas enfim, cara, fica aqui toda a expectativa em torno do horário 11 horas, 11 minutos e 11 segundos, especialmente do dia 11 de novembro de 2011. Bacana, hein? Vamos prestar atenção nesse momento aí. 11-11 do dia 11. Harmonia. Não, mas lá, eu tive no México esse ano, né, cara? Lá onde os maias lá que desenvolvem toda essa teoria do fim do mundo, eles consideram o fim do ciclo, né? É ciclo. Eles consideram que agora vai se recomeçar um novo ciclo a partir dessa data. Então, realmente, dentro das matemáticas, eles são bons nessas matemáticas do tempo antigo aí, eles estão dizendo que é exatamente o final do ciclo. Muito bom, vamos aguardar. Conheço pessoas que estudam isso e tal, e as pessoas dizem que vem aí realmente uma nova era, novo momento do mundo, da humanidade, onde as pessoas estarão voltadas umas pras outras, para as pessoas se ajudarem, se, se coletivo, né? Exatamente, se unirem em torno da paz e tudo mais. É, eu acredito, e mais do que isso, torço muito para que isso aconteça. É, e ali quando talvez quando seja a salvação da humanidade. E eles que defendem tanto essa questão da natureza, eles pregam muito que as pessoas como nós aqui, que somos do sul do Brasil, temos muita gente ligada ao campo, digamos, né, que são pessoas que já têm no seu DNA saber plantar, colher, semear, e eles acabam saindo do campo para morar num grande centro para fazer uma outra coisa que não é a parte do DNA dele perfeito, né? Então eles acham que a gente tem que voltar muito para essa, para esse lugar de voltar do que a gente às origens. Veio, voltar às origens, entendeu? Porque essa é a grande pregação do final do ciclo. Tá bem. É isso? Tá na hora de chamar a Betânia. Quem chamou? Oi, Betânia. Chega aí, Betânia. Tu tá mais leve, hein, Betânia? Mais leve. Mais leve? Não sei o que houve. Fez a barba? O que é isso? Aparência pelos nariz. Tá de pé descalço. Tá com a aparência mais leve, Betânia. Gente, é a franja, talvez. Hoje vai usar aqui. O sovaco. O rap do ovo. O rap do ovo. Gente, eu tô muito feliz. Não tenho palavras para descrever como é falar, cantar o rap do ovo, que é de autoria de Sérgio Malandro e Faustão. Cara, que dupla, hein? Então vai. Posso? Vai, deve. E é. Piu-piu, o ovo. Piu-piu, meu ovinho. O ovo é do povo. Do ovo é que vem tudo. Do ovo... Abaixa, Betânia! Te abaixa, tava atirando na gente! Atiraram na Betânia, cara! Cuidado, Betânia! Cuidado, Betânia! Betânia! Falar um ovo! Será que vai dar? Betânia, quem é que tá? Quem é? Não levanta, não levanta! Quem que atirou? Olha o ovo! Para, o ovo! Como diria Ariadna, olha o ovo! Desculpa, não tenho culpa. Ovo, não vai dar. Fica pra amanhã, ficamos por aqui com o Pretinho Básico. O ovo. Me rachou o ovo. Ai, cara, que foi isso? Quem que tirou? Obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e preferência pelo Pretinho Básico. Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Milera Moda está nas ruas. Voltaremos amanhã às 13. Brigadão, tchau. Tá maluco? Que programa desgraçado, atípico, hein, cara? E o Poder e o Porã, hein, meu? Sei lá onde é que estão esses malucos. Ai, quase pegou.